A saga de Hathor regressa por caminhos ainda mais estranhos. E hoje temos como testemunha uma atriz e sobrevivente da rodagem de Iron Warrior. Schwarzenegger despediu-se de Conan, o Destruidor, em 1984. E com ele desaparecia também o interesse do público em aventuras de guerreiros de sandália e espada. O mesmo não pode ser dito da fábrica de contrafação ali ao lado em Itália, que entendeu que o Miles O'Keefe, com umas tiras de couro ao peito e uma espada de latão, poderia ainda produzir resultados. E assim, 5 anos depois, e já sem o realizador Joe D'Amato ao volante, estreia Iron Warrior, o Guerreiro de Ferro. El Guerrero de Hierro. E é aqui que entra em cena a atriz Iris Peinado, cara conhecida do cinema de série B italiano e com quem vamos conversar já daqui a pouco. Para já, recebemos Pedro Cinema Xunga, do podcast Nas Nalgas do Mandarim, e mais à frente, também do mesmo podcast, o Miguel Ferreira, a quem calhou a fava do quarto e último filme, chamemos-lhe assim, da saga, o The Quest for the Mighty Sword. Mas para ou, já... Ou okay. Goblins, ou... Hathor 4, não sei o quê. Não vais por aí, Paulo, não vais por aí. Até olá, amigos. A saga chama-se toda... Da Mighty Sword? Ou... Não, o último não. É que é o da Mighty é Sword. O último, okay. Vamos chamar a saga Hathor. Aliás, é Hathor porque é o nome. É a única coisa constante nos quatro filmes é o nome do Hathor. É o nome do personagem, sim. Porque de resto sim. Os nomes mudaram e o personagem, todos, em todos os mercados. O Miles O'Keefe, aqui no Iron Warrior, regressa para a sua terceira reencarnação e última. Mas o Joe D'Amato fez aqui uma pausa para filmarem uns 7 ou 8 filmes para adultos. Porque obviamente que alguém tinha de pôr a comida na mesa, não é? Afinal, Hathor não era o único escolhido, como nos fizeram crer no primeiro filme. Afinal, tal como Luke e Leia, Hathor tinha um irmão gêmeo, de quem foi separado à nascença e, ao contrário de Van Damme em Duplo Impacto, não foi criado num colégio de freiras francesas, mas sim por Faedra, a bruxa má do oeste da ilha de Malta. Então, Faedra usa o irmão de Hathor, o Guerreiro de Ferro, para conquistar o reino, mas Hathor e a princesa Yana irão fazer-lhe frente. Pronto, esta é a premissa. Eu acho daquilo. Que nunca ninguém leu esses nomes em voz alta, para além dos próprios atores. Eu até reconheço o irmão dele como sendo o Hathor secundário. Exatamente. Não está aquela cara, eles não foram nomeados para os reis, isso. Então digam-me lá uma coisa. Pá, eu não sei se já falaram disto no episódio anterior, porque eu ainda não ouvi, porque tenho a minha pena cheia, mas... Vocês já falaram da vossa ligação emocional a esta saga ou ainda não? Epá. Eu tenho a ideia que vocês dois têm uma ligação emocional mais forte que o cinéfilo comum a esta saga do Hathor. Então, eu muito resumidamente, só para tu te inteirares aqui da situação, da nossa relação com este filme, estou eu no Politécnico de Leiria e encontro o Daniel, começamos a falar de filmes, e o Daniel assim, epá, qual foi o pior filme que alguma vez viste na vida? E eu, este foi o primeiro filme que me saltou à memória, foi, epá, foi um filme que havia uma bruxa, eu não sabia o nome sequer do filme. Epá, era um filme em que havia uma bruxa, epá, e eles gravaram aquilo numa ilha, e não sei o quê, epá, e aquilo era muito mal. O Daniel é que fez o trabalho de pesquisa, e foi à procura, de, com estas referências, encontrou tipo isto. Foi no ChatGPT? O Daniel encontrou esta porcaria, mas um VHS rip em espanhol. Epá, e não em espanhol, ter, sim, e, sim, não sim. Não poderia sim, ter sim. Sido melhor. Eu, opa, eu ainda isto, atenção, mais. Isto foi há 15 anos. Para aí, portanto, sim. Eu acho que nem edição em DVD disto existia na altura. Mas eu quero que vocês olhem para este filme, coloquem-lhe um filtro muito degradado de videocassete, que era o que nós tínhamos, e por cima disto tudo, a cereja no topo do bolo, a dobragem em espanhol. Pois. El Guerrero de Hierro. Não te digo! com aquelas vozes tão todas sexy dos espanhóis. As mesmas vozes que eram usadas para gravar, para dobrar filmes para adultos também, não é? Também. A malta acabavam de gravar um filme para adulto do Joe D'Amato e gravavam logo o Guerreiro de Hierro logo a seguir. Este filme, do ponto de vista estético, as pessoas andam um pouco vestidas, não é? O que é sempre bom, não é? Para que eles não têm problemas nenhum em colocar os mamilos da protagonista front and center. Sim, onde devem estar. E até mesmo a sua zona pélvica, sempre ali a apanhar vento para não apanhar fumos. É um vestido muito esvoaçante, sempre. E a Marzia também ajuda a isso. E digamos que ajuda muito, atenção, esta parte estética ajuda muito a passar, que eu acredito que em VHS, para já algumas cenas estavam cortadas, não é? Por causa do 4x3. Mas esta versão, a versão que eu vi, que é um Blu-ray, tem boa qualidade, não é? Aliás, até tens mais. Mas espera lá, Pedro. Tem, sim. Esta foi a primeira vez que tu viste o filme, Pedro? Foi a primeira vez que eu vi o filme. Eu já tinha visto o ator 1. Vi, quer dizer, acho eu, porque na altura eram tantos, não é? Que até o Fulci tem um, não é? O Conquest, todos os realizadores têm um. Sim, mas o Conquest está assim uns furos um bocadinho acima, mesmo assim. Mais ou menos, porque isto depois acaba por se infartar um bocado. Isto é filmes para ver uma vez por ano ou duas vezes por ano. Exato. Mas este filme. Este filme, eu não sei se vocês querem falar disto, mas isto é um bocado confuso, não é? Isto é um bocado assim. Então, assim, explica-nos lá qual foi a tua confusão. Mas tu viste os anteriores? Viste o 1 e o 2? Antes de teres o 3? Não. Mas em boa verdade, não é preciso. O Miguel já vai ter comigo acusar-me de me terem dado o ator falso, que é o que não tem o mentira. Que não é do D'Amato, mas para mim o falso é o último, não é? Eu também acho que é o último. Eu não vi estes concretamente, mas vi, sei lá, quase tudo o que havia nos clubes de vídeo. Isto repete uma coisa que se repete muito. Imagina que os filmes James Bond mudou o realizador e então passava a ser falso. Mas está aqui uma quebra, porque o primeiro e o segundo funcionam um bocado como double feature, aliás, foram rodados back to back. E de repente este Iron Warrior entra aqui. Para começar, não tem qualquer coerência cronológica com os outros dois, não bate certo, porque para já ele tem um irmão. É um standalone. Tem um irmão que não tem lógica com a história do primeiro filme, por exemplo. É um bocado também spoiler, não é? Porque só lá para o meio é que se percebe que o gajo era o irmão, não é? É, uma das bruxas. Mas eles estão a brincar ao início, não se sabe logo que são irmãos. Acho que se sabe. Mas depois quando aparece o. Sim, que são irmãos, mas depois quando. Ok, eu acho que eu é que estou aqui a tentar. Colocar um spoiler, não é? Porque depois aparece o Iron Warrior. Mas também ninguém estava à espera, não é? Quer dizer, este gajo de capacete o tempo todo. Quem é que ele será? E depois eu acho que aquilo foi. Houve ali um wardrobe malfunction. Porque vocês bem virem, o capacete supostamente deveria ser maior e ocupar mais porção da cabeça. O capacete é muito esquisito, é? Por isso eles tiveram que arranjar. Epá, como é que a gente agora vai resolver esta porra, cara? E meteram-lhe um cachecol vermelho à volta da cabeça. É para tapar. Opa, aquilo é terrível. Mas isto basicamente começa com esta cena, não é? Dos putos. Isto, o filme é todo passado nas pedreiras dançando, não é? É ali perto. Os gajos a correr, todo sempre duas. Tem uma passagem pelas grutas, as grutas de Miradaire, também passaram pelas grutas de Miradaire. E acaba em Sagres, não é? Totalmente. Tu já mencionaste isto numa publicação que fizeste, e eu assim, este gajo acertou na música, porque eu quando vi o filme, eu pensava também em Sagres. Estes gajos vieram a Sagres gravar o filme. Caralho. É parecido. Impressionante. Mas pronto, para quem estiver completamente fora da cena, os outros dois foram filmados lá nos parques naturais em Itália e eles pensaram: epá, não, espera lá, a gente agora vai fazer aqui uma coisa diferente. Temos que para Malta. Exato. Malta não pertence à Itália porque porque com o degelo e o aumento do mar Mediterrâneo, do caudal do mar Mediterrâneo, aquilo formou-se uma ilha. Separou-se. Porque aquilo estava agarrado à Sicília. Eu louvo o esforço deles em terem valorizado um bocadinho mais as paisagens do que nos anteriores. É, os anteriores já não estavam no mar. Tu achas que se nota assim tanto? Achas que ele saiu valorizado honestamente? Não, não se nota assim tanto, mas eu Olha, noto. Pá. Tem uns pôs do sol, tem umas falésias, tem uns templos. Apesar de tudo, eu acho que todo o filme parece que foi pago pelo Departamento de Turismo lá do Governo de Malta. Porque, é possível, eles têm a Malta Film Commission, portanto, pronto, não sei se já existia na altura. E provavelmente a produção tinha a obrigatoriedade contratual de filmar em vários locais emblemáticos, como grutas, castelos, sim, museus, falésias e monumentos rochosos. E pá, que é aquilo tudo que leva a Malta a visitar Malta. E os museus dos veículos motorizados. Sim, sim, sim, sim, também esses. Que aparecem fugazmente, mas pronto, lá estão. Mas isto, eu acho que alguém tem que contar a história disto, porque a história, como vos disse, é muito enigmática, não é? Começa com dois irmãos, um deles é raptado, e depois vai para uma espécie de um Olimpo das Bruxas, não é? Onde se passa grande parte do filme, onde as bruxas estão ali numa guerra, e há uma delas que... São deuses, mas são deusas, não é? Porque vivem noutro plano de realidade. E uma delas depois passa a ser má, não é? Evil. E diz que quando uma miúda que acabou de nascer fizer 18 anos, vai matá-la. E o ator vai servir como guarda-costas. Isto é tipo o guarda-costas da Whitney Houston. Olhem, vocês viram um filme que é o Lone Runner, do Ruggero Deodato? Ah pá, e quais são os títulos alternativos desse? Pois, deve ser El Corredor Solitário. Porque, porque tanto o ator Tomás O'Keefe como esta princesa Jana, que é interpretada pela atriz Savina Gersak. Eu acho que ela era jugoslava, assim, a gaja. Eles os dois vêm logo a seguir desse filme para aqui. Oh Miles, a gente vai fazer outro ator. Eia, com caralho, opa. E o ator foi tão fixe, pá. É pá, não, mas agora vamos gravar em Malta. Ah, pronto, ok, está tudo bem. Eu não conheço Malta, vamos lá. Olha, estamos a precisar de uma atriz, não conheces aí ninguém. Pronto, é pá. Ah, pá, então olha assim, bem. Está aqui, a Jana. Mas este filme acaba também por ter uma mistura. Tem a parte das bruxas, não é? Pois tem esta parte da ação que basicamente é o ator com a gaja a correr e saltar nas minas, lá nas grutas. E depois tem também uma componente da ação bastante volumosa, não é? Que são gajos a cavalo, sempre de um lado e para o outro a lutar. Opa, o filme tem uma sequência que me faz muita aflição, que é, eles levam a gaja presa pelos quatro membros a cavalo e ela vai suspensa. E tu pensas que eles vão atirá-la contra a lança que está no chão? Sim, e passam por cima da lança. E depois que não era só para ameaçar. E depois o ator é que agarra nas lanças e atira-as contra os gajos. Aquilo é um bocado estúpido. Pois, não é? O que é que as lanças estão a fazer no chão? Pois. Aquilo é um coito interrompido. Mas eu tenho uma coisa a dizer-vos em relação a essa cena. Aquilo parece que foi gravado ali numa pedreira qualquer, essa cena. E o gajo que está a fazer essa cena não é o Miles O'Keefe. É um gajo bem mais baixo e tem o cabelo mais claro. Por isso é que ele tapa a cara. E se vocês repararem, o gajo é muito mais baixo, é um duplo. E usam a estratégia de lhe tapar a cara com o lenço. E ao fundo há lá umas rampas. Há umas rampas ao fundo. Há lá uns rodados de uns caminhões numas rampas de terra batida, não é? Mas é que nota-se os rodados dos caminhões por trás dos cavaleiros. E se fosse só isso, há pelo menos duas ocasiões em que eu vi um barco à vela, daqueles branquinhos à distância. Sim, sim. E ainda há momentos quando os dois miúdos estão a brincar no início do filme e andam lá a correr. E quando o ator também começa a lutar com o Iron Warrior lá junto ao mar, em que tu vês tipo um carro e vês tipo equipamento, tipo uma carrinha e tipo equipamento de vídeo lá num canto. Há muitos elementos que não fazem parte daquela idade histórica, vá. Não fazem, é uma escada metálica, não é? Aquelas escadas metálicas em que se vê a solda, vê-se a solda em vários elementos. Tu podes desculpar porque aquilo não é bem Idade Média, aquilo é tipo o Senhor dos Anéis. Sim, mas depois tens a Long Time Ago e na Galaxy Far Away, tens arquitetura em que tu vês que eram edifícios realmente antigos, da Idade Média ou fosse o que fosse, mas que foram recuperados e tu vês que há lá cimento. É tudo muito idiosincrático. E então é um bocado estranho. Por exemplo, aquela cena da aldeia pescatória, aquilo é na verdade o cenário do filme do Popeye do Robert Altman com o Robin Williams. Sim. Que ainda existe. Eles transformaram aquilo numa espécie de atração turística com bares e restaurantes. Bem, eu acho que vocês estão aqui a perder algumas referências em relação, já que falámos da bruxaria, da feitiçaria, de capa e espada. Deixa-me dizer que eu adoro a bruxa. a bruxa é, é para mim é a minha era personagem preferida. Era uma atriz de Cota, a Cota parece que estava genuinamente a divertir com aquilo. Certo. Não é? E espero que sim. É, a bruxa é má porque as outras são todas umas sonsinhas, não é? As bruxas quero boas. Aqui dizer que a nossa convidada é, faz frente à bruxa má, pronto, não é? Portanto, é, é a que tem mais personalidade. Mais ou menos, sim. Bem, eu queria aqui falar de outra referência cinéfila que este filme acho que tem bastante patente, que é os momentos Indiana Jones. Com as esferas de pedra que perseguem a miúda pelo túnel. Mas é que a porcaria da bola nunca mais parava. Aquilo rola, rola, rola. E afinal, e afinal não era uma, eram duas. Eram duas. Atrás deles. Rebentam os portões, continua. Parecia o pneu, o do Quentin Dupieux. Era aquela bola. Sempre a rolar. Temos aqui uma outra cena que é, eu, para mim, identifiquei pelo menos três cenas. Que é quando o ator retira aquele cubo do pedestal e tudo à volta começa a desmoronar-se. Que é, eu acho que é a cena que até dá início aqui a tudo, às esferas e não sei o quê. E aquilo é, muito, clássico, é muito, né? O desmoronar do templo. É, do mas templo depois é tipo... do troféu recolhido, claro. Sim, isso, que é para com o saco de areia, com o saco de areia. Só que ele ali não tinha nenhum saco de areia, por isso é que aquilo se começa a desmoronar. E a mas não se... para aí, Paulo. Não, não. A cena, pois é a cena da ponte suspensa que é cortada, não é? Também é ali remexente do Temple of Doom. Do Temple of Doom. Só não é crocodilos lá embaixo que eles não tinham orçamento para depois, os Indiana Jones de, todos, não é? É, um bocado. E depois, essa, depois eles caem da ponte. Só faltaram nazis, só faltaram aparecer nazis no final. Eles depois, nessa cena da ponte, se bem se lembram, eles caem e tu vês assim tipo dois manequins. Sim, dois bonecos. A serem largados lá de muito alto e o manequim da gaja. É uma coisa. Eu não sei se é a mesma espada, mas o Ator usa uma espada que é igual à do Conan. E o Iron Warrior usa uma espada, e eu fui confirmar as imagens, e o Iron Warrior usa uma espada que é igual à da Red Sonja. Agora, sim, é uma réplica. É mais caro que o resto. Não, do filme. Não, foram buscar a mesma produção. Como é que tu sabes? Porque é que foi uma produção rodada em Itália e eles fizeram o reaproveitamento de cenários e de adereços de várias outras produções, sim. Mas isso ainda está mais patente, essa reutilização de adereços e de outras coisas, de outros filmes, no 4. O 4, isso é o mais evidente de todos. Olhem, e nós não chegámos a falar do realizador. O Joe D'Amato, pronto, é tido como aquele realizador de culto italiano que fazia não, o Brescia era 12 série, filmes por mês. O Brescia nem era bem série B, era mais série Z, série C, vá. Este Alfonso Brescia, que assina neste filme como Al Bradley. Claro. Mais um a usar a técnica do... Mete o nome em inglês porque assim um gajo vende mais. Pois, isto é filmes dos gajos, os filmes dele são aqueles clássicos filmes italianos, tem sempre uma gaja em cuecas na capa, não é? Sim. Ou seja, o gajo consegue ainda estar um degrau abaixo de Joe D'Amato, é isso? É pá, na mesma linha eventualmente, porque o Joe D'Amato, muito honestamente, acho que nunca passou também do escalão Z, não é? Isto são filmes entre os anos 60 e os anos 80, em que a Itália era um powerhouse do cinema mundial, sim, não é? Sim, sim. E havia a primeira divisão, a segunda divisão, isto o D'Amato era da segunda, não é? Primeiro lugar tinhas quê? Primeiro lugar tinhas o Argento, tinhas o Fulci, tinhas essa malta. Okay. E depois tinhas o D'Amato aqui na série B e depois estes gajos deviam ser os realizadores que pagavam nas merdas que o D'Amato não tinha. Exato. Tempo. Deixem-me perguntar-vos, vocês acham que este Iron Warrior é um downgrade em relação aos dois anteriores? Ou... Ai, não culpo o Pedro não viu. Viu o primeiro, mas não morreu. Tecnicamente está pior. É um filme que eu acho que é pior. Sendo que isto não é grande termo de comparação em relação àquilo que. Não que é, o, não os é. Primeiros não é, são. Mas se tivermos que. O nível de entretenimento eu acho que é maior. Porque eu encontro aqui uma satisfação maior a nível de tudo o que está a errar. Tem mais adereços e mais coisinhas assim giras para uma pessoa se rir à custa, não é? Mas é um filme confuso, não é? Um filme, apesar destes filmes narrativamente serem todos complicados, este aqui é extra complicado. Mas eu não estou à procura de descobrir... Mete elementos de sobrenatural. Eu não estou muito importado com o destino de nenhum dos personagens, sinceramente. Eu estou à procura, eu estou a ver um acidente, não é? E eu estou a ver até que ponto. Sim, mas este filme estão a chegar ambulâncias. Olha, agora estão a chegar os bombeiros. Mas esta cena das gajas nuas é um. Prende, não é? Estás a claro. Especialmente, tu tens ali um full frontal, não é? Tu tens ali um full frontal inesquecível. É mágico, é quase mágico. E estas italianas são são todas impecáveis, não é? É pá, tudo. Ninguém brinca às atrizes aqui. Estava aqui a picar o filme e tem aqui esta gaja de uma gaja de verde que aparece aqui a dada altura a seduzir o Hathor. Que é a bruxa má, é disfarçada, não é? Disfarçada de gaja nova. Mas bem disfarçada. Sim, claro, com um fato de borracha. Não sei porque é que ela não anda assim o tempo todo, não é? Eu gosto particularmente é dos efeitos estilo Power Rangers que o filme tem, que são muitos, que é aqueles efeitos low budget em que tu estás a filmar um plano fixo, um gajo no horizonte e depois ele desaparece. De repente paras de gravar e o gajo sai de cena. Sai, tipo, sai, era baixo, despacha-te, caralho, despacha-te, sai lá, caralho, antes que isto abane. E depois gravam outra vez mais uns segundos, depois juntam aquilo tudo na edição. Epá, e é um efeito especial, o gajo desaparece no meio da nada. Metem um brilho. Magia! E metem a gravação. Nada disso, este nem sequer tinha orçamento para isso. É, os gajos desaparecem assim e depois eles também utilizam este esquema de efeito com as espadas já aparecerem nas mãos do Hathor. Eles usaram os efeitos sonoros também assim. Pronto, mas eu vou-vos confessar, eu gosto destes filmes. Eu às vezes, eu só falo nisto livremente porque está aqui o Paulo, não é daquelas coisas que eu admita em muito sítio. À frente dos amigos e da família, não é? Exato. Eu acho muito conforto nestes filmes, opa, porque me lembra a magia daquelas descobertas do Clube de Vídeo. Sim. Opa, porque às vezes dou comigo feito pardo assim a sorrir com estes filmes muito arranhados italianos. Isso para mim é um sonho. Eu adorava fazer um filme destes, pá. Quem me dera a mim poder fazer um filme terrível como este. É que a brincar, estas coisas ficam para a história. Ficam. Sim. Há mais interesse nestes filmes 40 anos depois ou 30 anos depois do que na altura. Em 90% dos filmes que são candidatos agora aos Oscars, daqui a 30 ou 40 anos, ninguém quer saber, vão para o esquecimento, não é? Eu de vez em quando apanhei umas transferências 4K de filmes super obscuros. Alguém encontra e depois são editados pela Vinegar Syndrome e esse tipo de editoras. Pá, tu vês aquilo é uma qualidade de som, uma coisa cristalina como tudo, uma coisa impressionante. Até vês os poros. A película tem essa. Mas os gajos, tão munidos de software que há 30 anos ninguém sonhava. Que os gajos conseguem polir a imagem e remover artefatos. E agora com os algoritmos de machine learning, qualquer dia isto é quase automático. Não é? Por exemplo, estas questões que tu levantaste, de ver um barco, de ver um carro, pá, nunca ninguém viu isto, porque os filmes eram cortados, não é? E este formato longo e largo era só quando aquilo saía no cinema e só no cinema. É verdade, é cortado. E mesmo o nível de detalhe, isto não se via numa televisão, não se ia ver. Isto era produzido diretamente para o mercado de vídeo. Se depois passava em algum cinema, era por acidente. Eu acho que eles deveriam ter um lançamento em cinema reduzido, em Itália, cinemas, não é? Havia cinemas menores. Em Malta devem ter feito lá qualquer coisa. Se calhar foi o Presidente da República e o Governo, todos ver o filme que os gajos financiaram. Com Passadeira Vermelha e o caralho. E o Alfonso Brecha, não sei o quê, pá, levaram-no em cima de um camelo. Vamos lançar aqui a ponte para o cinema do resto da Europa. Exato. Temos que falar do final, que é a parte em que o Hathor defronta a bruxa. Ainda há um final, temos falado o que acontece no final. O portal que abana com o vento. É isso, exatamente. Temos falado do spoiler alert, gravado ali em Sagres, como o Pedro diz, em que o Hathor finalmente defronta a bruxa má, só que a sua espada não surte efeito algum nela. Mas ainda bem que alguém deixou ali ao lado uma tocha a arder para que o Hathor a possa incendiar. Conveniente. Sim. Só que ele incendeia o manequim mais feio da história do cinema e depois atira-o pela falésia abaixo. Só que até nisso falha, porque o manequim fica preso nas rochas a meio da queda, pá. É uma coisa. Então, mas houve lá. Se fosse um cadáver, aquilo também caía ali, não é? Estava a contar que ele caísse na água, mas não, ficou preso nas rochas, pá. Um gajo tem que aproveitar o único plano a que tem direito. Exatamente. Ainda assim, o verdadeiro final é um mix entre o Instinto Fatal e o Alien Covenant. Será que Phaedra morreu mesmo? Ou será que o seu espírito ficou alojado no corpo da princesa Yana? Essa é uma pergunta para tem a qual um nunca teremos resposta. Muito menos no quarto pois, e último capítulo desta nunca saga. Nunca teremos resposta a esse mistério, que é o que mais me entristece. Sim, mas eu acho que nós devíamos, que o Miguel, devíamos que fazer o Miguel uma tenha... campanha para juntar dinheiro e realizar a sequela. Sim. Que nunca pode aconteceu ser que o Miguel, isto. Que agora teve a ver atentamente o quarto capítulo, pode ser que ele tenha a resposta para isto. O Miguel deve estar a tirar notas e a fazer já um esquema, um diagrama para isso. Exato. Tudo. Pedro, obrigado por te juntares a nós nesta primeira metade do podcast e ora, até à próxima. Eu é que mais agradeço, virão. Até à próxima e divirtam-se com mais êxitos deste universo. Desta gama, desta faixa. Exato. Entretanto, a nossa próxima convidada é a dominicana Iris Peinado, a antiga atriz e modelo e uma cara frequente no cinema de série B italiano dos anos 80. Em Iron Warrior interpreta Diva, com dois S, a bruxa boa que defende o ator das malícias da bruxa má. A seguir já voltamos então para falar no quarto e último filme. Iron Warrior, let's say it's an interesting movie, firstly because it was shot in Malta, right? Yes. So what I'm going to do is I select two scenes where you're in. You guys are mean. You're one no. Talk about something, I mean like 30, 40 years. You're crazy, guys. Okay, let's go. Let's do this. Silence, please. Phaedra, give me back the So here you are. So nice to see this. Oh, this actress. She was with my agent too. She was so nice, this lady. She passed away. I need them both. I know. Tell me about this set, because the actress has this hula hoop thing around her. There's rear projections. There's so much going on. Actually, this scene, if I'm not mistaken, this scene, we did it in Italy, not in Malta. She was in one place. I was in another. There was nothing around. Obviously, all this was done after with the... Oh, my God, it's so nice to see it. Thank you so much for showing me this scene. It's very nice. I'm going to look at this film again. This is actually a Blu-ray version, so I guess they did a remaster. That's why it looks so... Oh, yes, for sure. It looks so great. I'm going to look at the original one that I have. You were dubbed in all of these movies. Did you dub yourself? Did some other actress dub you? Let me tell you, this type of films, in Italy in that time, they adore to dub. For actors was a big drama because most of these films, they will just take it away and you never see them again. This film, for example, all the troupe came from the United States. All I remember very well the director of photography. He was from Los Angeles. So it was presa diretta and all the films were usually presa diretta for the English version. And then the other versions, you know, they used to put them in Spanish and in all the, then they just ask people in each country to dub the films. But if it's in English, it should be with my voice. This scene, we did it in this cave in Italy. Oh, so it's an Italian cave. Yes. This is one of the most beautiful caves in Italy, in Le Marche. Okay. An unbelievable place. Tell me a little bit about this dress. They were all inspired in Arnold Schwarzenegger films, all these things. And they were just mixing stuff, you know, trying to follow some kind of movies that were going in that time. Mm-hmm. We just happened the same thing now, you know. And, you know, some of them are with great budgets, all of them, others with smaller budgets or whatever, with imagination. So that was like a mix of trying to follow more or less. And also him, the actor, was a beautiful young guy. I mean, Mazel Kif. So strong. I mean, his body was like beyond. So, of course, it was like trying to follow one line of movies. And so I guess everything, the costume, everything, they were very creative. It was also the 80s. You remember the 80s, how we dressed, you know, you were not even born. But we dressed with four spaldine. Yeah. Argento, oro. It was fun. It was amazing. For me, they were very commercial films in that time. There were films to send all over the world for people that wanted to see this type of action films. I wasn't really deeply in my heart looking forward to do my career with this type of films. Mm-hmm. But you see how life pays at the end. Yes, probably will survive more. We're chatting about it, yeah. I died to do, and I was fighting for those roles. You know, it's unbelievable. It's unbelievable. And you won a trip to Malta, probably. Well, I went actually two times to Malta. This is very interesting because, you know, Malta in that time was a great place to shoot European films. Mm-hmm. I went with Christopher Columbus first, and then second time I went with this film, which the producer was a friend of mine too, of this film. What happened with some of these films in that time that they were done with different budgets and they were shot quite fast. They were essentially like, I tell you, many of these films I didn't see them. They didn't come out in the movies in Rome. No? So thank God, internet. Now everyone has your movies. You turned to ice in this scene. Do you remember this? It was everything with a special effect, that one, you know. Yeah. Mm-hmm. I didn't shoot inside the icy thing. Of course. Yeah. Of course, they were really commercial films. But because they were done by very good directors and very good professionals, yes. Mm-hmm. That's why today is not by magic. That's why today they are considered, you know, very good movies of their genre. Type. Yeah. Yes, Enzo Cancellari, Lamberto Bava, Tarantino loves them, and they have a very specific look and they have a very specific feel. It's action movies made by auteurs, made by people who know their craft and who have a passion for it. They were very good craftsmen, very good directors, yes. People that knew what they were doing. So even though they were doing products that were not to go, you know, le sale più la prima serata, but they came out incredibly, amazingly well. So that is very, that's why today they are, I think they're going to keep living and living and living. And also, they are fun to watch. If you they think. Really are. Yeah. Se quiserem ouvir mais de Iris Peinado, convido-vos a recuar até ao nosso episódio 252, versado ao filme Devil Fish, outro belíssimo produto italiano, sim, onde conhecemos um pouco mais da carreira da atriz. O monstro destruído. Não, é tipo Rosso Nell'Oceano, uma coisa então, assim. Em Portugal era o monstro destruidor. Se calhar deve ser, já não me lembro. Por agora é tempo de rumar em direção à Poderosa Espada, agora com o Miguel Ferreira. Rezam as más línguas que Joe D'Amato não gostou da forma como Alfonso Brescia abordou a terceira aventura de Hathor, El Guerrero de Hierro, e decidiu arregaçar as mangas para lançar um novo capítulo e trazer de volta Hathor ao rumo certo. Ou será que foi? Miles O'Keefe fartou-se de andar de cuecas e sandálias e passou testemunha a Eric Alan Kramer para empunhar a espada de Hathor. Kramer, que provavelmente se lembrarão dele na comédia de Mel Brooks, Robin Hood, Heróis em Colãs, que aqui entre nós eu confesso que detesto de forma veemente esse filme. Nunca vi. Pronto, mas eu acho que há malta que vem agora em minha direção com umas forquilhas e uns archotes por eu ter dito. Não gostas do, pronto, do Herói em Colãs. Eu não sei bem como integrar este filme aqui na cronologia. Não sei se é uma prequela, não sei se é uma entrequela, eu não sei se é uma sequela, eu não sei se é um standalone ou apenas um filme devaneio. De sandália e espada que D'Amato tentou vender capitalizando o nome de Hathor. Eu acho que nem eles sabem, nem história, eles sabem como é que ele se chama. Porque uns dizem Hathor. Outros dizem Hathor. Nesta história temos a lenda de uma espada forjada por um deus para trazer a paz e a justiça à terra de Aquiles, o reinado de Hathor. No entanto, já passou muito tempo e o contrato de arrendamento está a acabar e a divindade quer a sua espada de volta. Mas o rei Hathor não a quer devolver. E a deusa Deani... Espera lá que tenho que repetir esta parte que o nome é esquisito, uma caraças. Deani... Foda-se... Ninguém vai tá confirmar bem, isso. É de Anira. De Anira. De Janira. De Janira. Deve ser. De Janira, uma merda assim. De Janira. Eu ainda por cima escrevi mal. A deusa de Anira é que paga as consequências porque era a fiadora do empréstimo. O rei Hathor é morto por um minion e a Mighty Sword é quebrada. A rainha viúva foge com o seu filho, um príncipe que também se chama Hathor, tal como o seu pai e o seu avô. Por isso, Miles O'Keefe até pode ser o avô. E pode haver aqui então a ligação aos anteriores filmes. A rainha leva o pequeno Hathor até à gruta do feiticeiro Grindel, um troll maléfico com segundas intenções em relação à rainha, e Grindel aceita tomar conta de Hathor até que este faça 18 anos e possa tirar a carta de forjador de espadas sagradas. Para provar que é merecedor da espada, o príncipe Hathor irá tentar salvar a deusa Deianira da sua prisão de fogo. E pronto, isto aqui é a premissa deste novo Hathor. Eu tenho-te a dizer que essa descrição dá toda uma dignidade que este filme não tem. Quem te ouve pensa que até é uma grande coisa que aí está, não é? Mas não. Epá, eu acho que não lutei tanto como o nosso convidado, o Miguel Ferreira, do Nalgas. Sim. Olá, Miguel. Como estão? Porque tu viste este filme pela primeira vez, pá, não é? Calhotiste, os nossos sentimentos. Agora há pouco tempo. Opa, sim, apetecia mentir e dizer que já tinha visto isto e que era fama, mas não, vi agora com o vosso convite. Também ninguém ia acreditar em ti. Calhou-me o favão, não é? Quer dizer, eu... E apesar do filme ter só uma hora e meia, tu acho que levaste uma semana a conseguir... Opa, sim, digeri-lo, sim, assim, na sua... Tive que, ou seja, aqui na minha gestão familiar, tive que ir vendo aos poucos, não é? Aos bocaditos, e é um filme visto bastante como se fosse complicado. Uma série. Sim, sim, quase. Mas este filme até se vê bem partido porque as coisas depois não fazem sentido nenhum, não é? As várias partes. São vários sketches colados. Já não faziam antes. E eu pronto, depois já ouvi a vossa abordagem aos primeiros e percebi que realmente que as coisas, ou seja, porque eu comecei a ver o filme eu não percebi nada, não é? Paulo agora realmente fez um trabalho excepcional a contar aqui coisas que eu nem tinha apanhado, porque o filme parece que começa a meio. Como este é o 4, eu pensei, pá, realmente eu vou ter que me instruir que eu não estou a perceber nada, mas já percebi que isto são assim. Quando tu não tens noções de realização, o tempo e o espaço é uma coisa é um bocado vaga nestes filmes, tu não percebes bem. Eu às tantas estava, então, mas este é o mesmo gajo e aquilo era o pai dele, era um flashback, não era? É difícil. Posso dizer de forma unânime que foi a primeira vez que os três vimos este filme, sim, não? Porque eu também nunca o tinha visto, mas eu consegui vê-lo de uma rajada. Eu mas também. Isso é porque eu já tenho um traquejo para este tipo de filmes. Sim. Tens uma largura de ombros. Assim, um bocadinho endurecida. Exatamente. Sim, para este tipo para de vocês filmes. É piece of cake, não é? Epá, e é mais cake. Para o Daniel é mais piece. Que é onde tu metes a piece, como o gajo do American Pie, não é? E agora tu estás a fazer aqui, isto é mesmo como uma pescadinha de rabo na boca. Então, o Eric Allen, aqui o ator que faz da entra no American Pie? Eric Allen. Entra num dos American Pie. Pois é, no American Wedding. Estou aqui a ver, faz de Bear. Mas eu já não me lembro. Eu já não me lembro. Como é que se chama aquele clube? É o Blue Oyster do... Mas isso é da Academia de Polícia, sim. É o Blue... Sim. Mas ele é o líder lá de um Blue Oyster American Pie. Ok. Toda a sequência deste filme com o Grindel, com o troll, sim, na gruta... Tu sabes o nome do troll, fantástico. Eu não sei se vocês viram sequer, mas faz-me lembrar a cena do Connor McLeod e do feiticeiro Nakano na gruta do Duelo Imortal 3. Eu vi, mas já vi na altura de VHS, já não me lembro. Bem, eu não sei onde é que andava, onde é que o Joe D'Amato estava com a cabeça, mas quando ele quis voltar a pegar aqui na mitologia Hathor, opa, mas este simplesmente é o pior de todos os atores. Pelo menos para mim, sem dúvida. É agonizante. O filme é extremamente lento. Opa, a música é horrível. As cenas do Grindel é uma coisa. E depois eles andam lá a correr nos campos num dia muito nublado. Opa, super desinteressante. A música, a banda sonora tem uma musiquinha de flauta. Aquilo parece quase um. Que parece sinalizar uma diarreia. Uma parece aqueles videojogos que o mais jogava, não é? Nos anos 90, a musiquinha em que tu mudavas de nível e a música mudava radicalmente. Aqui é a mesma coisa. Aquilo era, o gajo começa, vai para começar a correr e a música logo. É isso. A música era ideal para a banda sonora de uma casa na pradaria. Pô, mas não para então, um ator, não é? Opa, mas este ator bélica. É filho do ator dos anteriores, ou não? Não, epá, não vais por aí, Paulo. Miguel, isso não. Mas também é isso. E agora estou com o Daniel. Também não convém pensar mais nisso. A rainha, que depois ela enganada pelo... Pelo, como é que ele chama? Sim, ela não aparece. Sim, lá para o Grindel. Vamos lhe chamar o Ogre, ela, não é? Ou o Troll das cavernas. Ela não aparece nos anteriores, é isso? Não. Aliás, na verdade é um Hobgoblin. Okay. Sim, é um Hobgoblin. E o mal, eu acho que é o mal da lança. Não, houve. Tu supostamente, nos filmes anteriores, tu vês duas histórias de origem do ator. E as duas já não colavam uma com a outra. Então agora volta a não colar, isto não faz sentido nenhum. Especialmente numa parte em que lá que o Goblin lhe diz a este Eric Alan Kramer, já um homem de peito feito. O quê? Lhe diz, 18 anos, Daniel. Quando tu fizeres 18 anos, e eu, o quê? Ele já tinha umas entradas ali de calvície ali à maneira. Epá, é um canastrão da pior espécie. esta a primeira parte que o Paulo descreveu como a premissa, até tem ali uns perlimpimpins do género de fantasia que eu até gosto e até tem alguns elementos que eu acho piada. Apesar de, pronto, ter ali cenas como quando o Goblin tenta enganar a mãe do Hathor com uma poção, não é? Que é uma opção que é para ser de, para envenenar, não é? Para matar, suicídio, só que é uma opção erótica. Então ela fica prostituta, não é? E vê-se ela dar beijos naqueles prostéticos na máscara. Pois é surreal porque o Goblin criou, não é? Criou o Hathor, mas não há ali qualquer tipo de laço entre os dois. De ligação afetiva. Ou ele sentir que foi enganado, ou não sei o quê. Até o gajo comeu-lhe a mãe e estás a brincar. Sim, mas o gajo não sabe isso, meu. E vive lá na caverna. Sabes lá, ele estava lá escondido atrás de uma pedra e viu tudo. À primeira oportunidade, o gajo saca de uma espada, que depois sabemos que é falsa, e tenta logo matar o Goblin. Eu acho que o Goblin tentou depois da mãe, também tentou sodomizar o Hathor. E ele estava ressentido, por isso, não é? É que o gajo... Depois, como o Daniel estava a dizer, não há elemento nenhum que te diga que aquilo já passaram X anos ou que, não é? Ou que depois estamos a ver um flashback outra vez. Aquilo é tudo assim, pronto, um gajo tem que ir decifrando. O Joe D'Amato conta que o seu público é inteligente e percebe isso tudo. Claro, pois é isso. Não, é, precisa isso de estar a explicar essas coisas todas. Depois dessa... Eu acho que... Sim, enquanto nós que somos um público estúpido. Sim, nós não somos o público que ele procura, não é? Que ele está à procura. Que ele procurava. Depois dessa primeira parte, que também, como estavas a dizer, parece tudo filmado ali num açude, não é? Num dia. É na Lagoa de Óbidos. Aquilo parece. Um dia chuvoso, aquilo tudo. Opa, tudo mas, porco, tudo. Mas por acaso, ao contrário dos filmes anteriores, onde a paisagem é sobretudo pedras e floresta, mas floresta verdejante, com nos sol primeiros é floresta, é verdinho. Agora aqui, opa, estamos constantemente num pântano cheio de nevoeiro. Não tem jeito nenhum, não tem jeito nenhum. Ou numas grutas. E aquilo termina depois num castelo muito mal enjeitado também, não é? Quando ele vai lá resgatá-lo no castelo. O filme entra ali não é piloto automático, mas o filme depois tem ali uma série de coisas sem rumo nenhum, não é? Quando ele conhece o outro moço que está lá numa espécie de casino. Aquilo é a cantina do Star Wars. Faz lembrar um pois bocado. Pois faz. O gajo está lá, é a cantina de Star Wars. A dar as cartas, não é? O gajo. Eu acho que o Joe D'Amato queria fazer desse gajo o comic relief, não é? O amigo que é para rir. Mas não faz rir coisíssima nenhuma. Era o ladrão que andava com o Schwarzenegger no Conan. Ok. No primeiro era o Subotai. E depois no outro era outro gajo inspirado nisso. Eu acho que os outros filmes anteriores ainda têm assim ainda fazem lembrar um filme. Eu acho que isto já começa a fazer lembrar um episódio mau da cena A Princesa Guerreira. Epa, sim, mas ainda, ainda com menos estrutura narrativa, não é? Porque cabiam aqui dois ou três episódios diferentes. Porque ele depois, quando fica com o sidekick, não é? Eles depois andam a correr de um lado para o outro. Ainda há aquela cena que ele vai lá buscá-la, em que tens imagens tipo de vulcões, mesmo a sério, não é? Te parece uma cena. Mas isso já é uma trademark. É uma trademark da saga. Todos os filmes têm stock footage de vulcões. Aparecem quase em todos os filmes. Porque o produtor pagou essas imagens e tinhas lá. E achou então, que faz falta aqui é isto ir tudo abaixo no final. Então... Opa, já pagámos os direitos destas imagens. Então temos as imagens aqui. Ah, e depois há aquele robô siamês, não é? E um Godzilla pequenito. Se os anteriores já padecem do mal de que parece que tudo quanto é adereços e objetos foram arranjados num barracão, Pá, este aqui é definitivamente. O que é que tens aí? É pá, tenho aqui um robô que isto era de uma exposição. Opa, essa cena faz-me lembrar o Guerreiro das Três Cabeças do Monty Python e o Cálice Sagrado. Não sei se vocês se lembram. Só que afinal aqui depois já há um, é uma espécie de Snake Surprise lá dentro. Nós temos um monstro que lança chamas. Tem um lança chamas na boca. Eles tinham lá um fato do Godzilla. E what kind of sorcery is this? Vocês estavam a falar aí da estrutura narrativa e eu acho que isto padece um bocadinho do mal da trilogia prequel a Star Wars, que segundo o George Lucas, ele resolveu muitas cenas simplesmente escrevendo they fight. Eu acho que é um bocadinho o que acontece aqui. Há aquela sequência inicial para nos introduzir a este novo mundo, o que é que vai acontecer, e depois pelo meio tem que acontecer coisas. They fight. E eu quero aqui realçar-vos que o filme, à marca de 1h05, está o Ator e mais os dois amigos à volta de uma fogueira. Lembram-se? Sim. Que eles estão tipo a assar com um borrega a assar, não é? O que é aquilo? E a gaja engana-se na fala. A sério? Ela começa a falar. Ela engana-se na fala. Ela não tem certeza do texto. Pronto, ela engana-se na fala. E eles deixaram. E aquilo ficou, meu. Ainda por cima, ela estava de costas. Daria para, no limite, dobrar novamente. Sim, fazer um voice ou editar over. Aquela merda que bastava editar o áudio. Mas onde você vai? To the east. Why? Back to find the path back to the middle world. Eu acho que nunca vi uma tamanha incompetência a nível de diálogo num filme. Não, isto não pode chamar de competência. Isto é a escola. Pronto, okay. A escola porno italiana a funcionar. Eles já estão a contar que isto vai ser dobrado em espanhol. Eu acho que. E sim. Noutras línguas que tais. Mas lá na cantina, o ator reencontra a sua mãe. Que agora é uma meretriz, não é? Sim. E ela tenta, ficou doida, é completamente aluada. É da pressão erótica. Tenta agradecer por ter sido pelo ator a ter salvo do anterior cliente, oferecendo-se a ele, não é? Sim. E eu acho que ele, a mãe oferece por pouco, ao filho. Não se deu à tentação de. Porque ele só se apercebe. Só se apercebe que é a mãe depois. E depois ela fica velha e morre. É, porque era um feitiço. Pois ela é, isso quebrou o feitiço, não é? Yeah. Opa, se que maravilha. É, e acaba aí o plot da mãe, não é? Siga. Vamos correr mais um bocado no assunto. Nós temos aqui a Black Emmanuel, a Laura Gemser, que ela é a única atriz do filme original a regressar. Mas... só que em papéis diferentes. Pois, é isso. Não é, só que em papéis diferentes. Não é com o mesmo personagem. No primeiro ator, ela é a Indun... e aqui ela é Grimild. Eles perderam aqui uma oportunidade de ouro de ter algum tipo de ligação válida ao filme original. Completamente. Mas só para percebermos quão low budget desta produção foi, que a Laura Gemser acumulou funções como costume designer é também isso, deste filme. É isso. Esse é um dos elementos que nos leva a um dos aspectos mais bizarros e intrigantes que este filme tem, que é a sua ligação a um outro franchise que nada tem a ver com este. Podemos falar nisso? Verdade, Daniel. Conta-nos tudo. Vá. Este filme está relacionado com a saga Troll. Mais especificamente com o filme Troll 2. Oh my God! Isso. E aquele não, que é... Não acredito. É isso. Tu já sabias, não é, Paulo? Estás-te a fazer de impressionado. É, mas pronto, é aquele... Este Troll 2 é aquele que para muitos é o pior filme alguma vez feito. Aquele tipo de associação que só valoriza aqui o nosso querido Cláudio nosso... Fragasso. Olha, por acaso é um filme que nós... É um franchise que nós também teremos que um abordar. Dia deste, sim. VHS. Tem muito que se lhe diga, sim. Pronto, está ao nível deste ator 4. Exato. Bom, ambos os filmes, ou seja, o Ator 4, chamemos-lhe assim, e aqui o Troll 2, foram produzidos em simultâneo. Um, como sabemos, por Joe D'Amato, e o Troll 2, nos Estados Unidos, mas realizado pelo seu conterrâneo, Cláudio Fragasso, que o Paulo estava a dizer, a quem D'Amato terá pedido emprestado os fatos e as máscaras dos Trolls no final da rodagem. Carlo Maria Cordio. Então... que era o produtor de ambos os filmes. O Carlo Maria Cordio estava a produzir este Ator e o Troll 2. E foi através dele que foram buscar os fatos para, para entrar também neste filme. Sim. Naquele início em que aparecem várias máscaras, vários gajos a correr com várias máscaras, porque no filme depois só aparece mais tempo o gajo da gruta, o feiticeiro, e depois no fim aquele outro a rir-se para a câmara e não sim, sei. Sim, sim, sim. Mas a dada altura, opa, eu quase que juro. Quase que juro. Opa, eu ainda vou ter que pesquisar isto bem a fundo. Só que ainda não encontrei informação suficiente para trazer aqui a lume a tempo desta gravação. Ou é agora ou nunca, Paulo. Mas esquece. A dada altura, opa, eu quase que aposto que aparece o Gwildor do Masters of the Universe também. A máscara okay. dele. Meu Deus! Eu quase que aposto. Mas a produção é a mesma? Vem tudo dos mesmos armazéns? Não, ou... não. Ok. Pode ter sido inspirado, pode ter sido inspirado, não é? Epá. Eu estava a falar então na Laura Gemser, ou Gemser, não sei, mas deve ser Gemser, que era a Black Emmanuel e que, como o Paulo bem disse, repartiu aqui tarefas, porque ela foi figurinista, trabalhou no guarda-roupa, tanto deste ator como no Troll 2. É mais outra pista que explica aqui porque é que de repente temos aqui os trolls. Havia muita promiscuidade entre as duas exatamente. Produções. Pronto, esta ligação foi suficiente para o mercado de vídeo alemão achar legítimo mudar o título do The Quest for for the Quest for the Mighty Sword para Troll 3, ou mais estranho ainda, no mercado francês, ter ficado com o título Hobgoblins, que é um outro franchise com criaturas do espaço e que nem devia ser para aqui chamado. Os senhores que fazem os títulos são como os fios dos fornos quando os metemos no bolso. Rolam-se de tal maneira que fica difícil voltar a desenrolar. Porquê? Porque ainda há um outro filme, rodado também na mesma altura, e que nada tem a ver com isto, excepto também ele ser produção italiana, que adotou em alguns mercados o nome de Troll 3. Falo de Contamination 7, ou The Crawlers... e que mete raízes radioativas a espalhar terror num bosque americano. Portanto, existiram duas videocassetes no mercado com o nome Troll 3, com dois filmes diferentes, onde nenhum deles é realmente uma sequela de Troll. Pronto. Então, mas não há nenhum Troll 3 real? Muito não. bem. Não, não okay, há. Claro. Não. Não. Eu nunca vi. O não. Troll é quê? Aquilo é terror? É sci-fi? Opa, era suposto ser terror, mas a coisa não correu é tipo muito Critters. Bem. Sim, o Critters, tipo Gremlins. Okay. Este Crawlers que eu estava aqui a falar é engraçado porque nos créditos ele tem como realizador um Fabrizio Laurenti, italiano, claro, e uncredited Joe D'Amato. Olha. Portanto. Oh. Opa, que maravilha. Eu li também, pá, aqui uma coisa quando estava a pesquisar algumas coisas sobre o filme, que há quem diga que o filme é inspirado num poema musical do Wagner. Ouviram isso? Não. Sim, opa, sim. Eu passei os olhos nisso, sim, mas é pá. Tu estás. Opa, estou a esticar a corda. Eu agradeço o facto de trazeres um bocadinho de cultura aqui a esta produção. E a dar-lhe alguma dignidade, pelo menos tentar, mas não. Não. Opa, eles dizem que a história a gente vai recitar esse poema. Não é provável, é não é provável mas que isso tenha acontecido. Com trolls e goblins incluídos, está isso tudo no poema do Wagner. Acho que há assim coisas muito, muito parecidas: do herói ter sido criado por um goblin também, não sei o quê. Ah, a sério? Sim, sim. Agora não sei. Pode. Vamos dar isto por encerrado, falando do encerramento deste filme. Alguém aqui entendeu o fim deste filme? Aparece um goblin? A forma como não. acaba... Mas isto... Não, mas a forma como isto acaba, será que é suposto dar continuidade a uma eventual sequela que nunca veio a acontecer? Mas era isso que eu estava a perguntar. Este goblin final é aquele é o Thorn do início, não? Honestamente, não eu pareceu-me que era aquele goblin que era o assistente lá do rei, que estava todo doente, okay. que se materializou ali no final do género: ah, ainda estou vivo, com graças a uma poção. E ele é que esteve por trás, vamos a ver, e ele é que era o. É que estava a mexer os cordelinhos. Não, Ele é que era o imperador que estava a mexer os cordelinhos lá. Olha, sabes o que é que eu vos digo? Somehow the troll has returned, não é? Algum dia fará um ator 5. Quem sabe, não é? Um remake agora. Eu não me importava. Eu ainda estou à espera da conclusão do 3, que também terminou em aberto. Qual é que é o vosso favorito? Para mim é o 3, sem dúvida alguma. O 3 acaba por ter um lugar especial no coração. É. Pá, e este The Quest for the Mighty Sword. E é mais eu off não, the map. Eu não vou dizer que é o pior filme que eu já vi, porque há coisas que são ainda mais terríveis que isto. Mas é provavelmente o pior filme que eu vi nos últimos 10 anos, talvez. Obrigado, malta, pelo convite. Nos últimos 37, 38 anos. Partilhar isto convosco. Então, e se houvesse um remake? Pois. Se houvesse um remake, quem é que vocês gostavam que pegasse nisto? Então, quem é que eu gostava era, que pegasse era, nisto? Ora, espera lá. Uhum. O John Milius. Então esse é o gajo do Conan, não é? É, exatamente. Claro. É o gajo do Conan. Ah, ok. E a fazer da Thor, quem é que vocês viam assim? De hoje em dia. Opa, de hoje em dia. O Scott Adkins. Era o Jason Momoa. O Scott Adkins. É, opa. Porque sempre ele fazia uns golpes de artes marciais. Pá, isto era uma coisa big budget. E os gajos decidiam que isto tinha que de alguma forma estar ligado ao universo cinemático da Marvel. Então era o Jason Statham. Então tinha que ser o Jason Statham. Se vamos para esses patamares. Mas esse é mais matraquinho. E já está mais velho. Tem que ser assim um gajo mais novo. Sabem quem é que eu acho que dava bem? Diz. Aquele gajo que faz agora Jack Reacher. Um gajo muito grande. Sim. Sabem? O gajo parece aquele alemão. Alan Richardson. Esse gajo é muito parecido. Esse gajo entrou no Hunger Games, este da série do Jack Reacher. Esse gajo do Jack Reacher é muito parecido com este Ralph Muller. O Goblin era o anãozito do Star Wars. Quem? Dentro de um fato, outra vez, não é? Qual? Quem? O Ewok. O Willow, sim. Ou então o Andy Serkis, não é? Espera lá, nós estamos aqui em plena pré-produção de um reboot do ator, é isto? É, estamos aqui a planear, somos nós que estamos a planear, vai ser uma co-produção. Opa, se calhar ficava mais interessante que este ator 4, certeza. Ah, isso sim, sem dúvida. Eu pago para ver isto, é sério que pago. Pelo menos, olha, nós não, pelo menos não. Pedíamos aos atores para repetirem as falas quando se enganassem. Opa, acho pelo que menos, isso nós fazíamos. Será o menos. Ó Miguel, obrigado por nos acompanhares nesta última parte. Opa, foi. Por fazeres este sacrifício de joelhos, esta marcha até Fátima de joelhos. Opa, esta sim. Penitência. Oh, amigos, então, esta peregrinação. Por vocês tudo. Eu sinto o dever cumprido porque nós tínhamos que fazer esta saga um dia e podemos finalmente Verdade. Tirá-la do caminho. É, pá, vocês foram uns bravos, não é? Há forma legal de ver este filme? Este está numa plataforma qualquer de streaming, curiosamente. Chamam-lhe Paramount Plus, que eu não conheço. Okay, mas se aderem para encher, Prime está Video... lá para encher lá um buraco qualquer, não, uma categoria. Há lá uma categoria de sandália e espada. Os gajos tinham que lá ter 300 filmes, só tinham 299. Epá, o que é que há mais para aí? Os gajos têm lá muita coisa do nas sugestões, depois em baixo, têm lá muita coisa do também do Joe D'Amato, do Rogério Deodato. Também é um género um bocado que é muito pouco feito hoje em dia, não é? É, sim, isto. Mais ou menos, isto tem uns ressurgimentos. Sim, tens razão. Pá, mas duraram muito pouco. O Game of Thrones é um bocadinho reminiscente desta mitologia. Certo. Houve ali uma fase no cinema que foi quando estreou o John Carter e o Clash of the Titans quase ao mesmo tempo. Ah, sim. Opa, e aquela cena do Alex Proyas, que aquilo é terrível. Ah, que é os deuses. Já sei. Os sim, deuses sim, do sim. Olimpo, sim. Ou algo assim do género. É, Gods of Egypt. Sim, é sim, isso, sim. Mas opa, o filme é horrível. Parecido com isso, mas pelo menos em 60, temos o 300 do... Ah, sim, sim. Do Zack Snyder. Yeah. Aquele também que é os Imortais, viram? Não. Olha, e esse é do Tarsem Singh. Immortals. Isto apanhou ali aquela fase em que estes filmes eram todos gravados em estúdio. É tudo corrido a green screen, não é? Aquela série do Império Romano, Rome, foi a sandália para dar início a este tipo de produções. Porque foi uma série que teve um impacto a nível global. Sim, talvez. E foi a partir, sim, foi na altura, a partir dali que começaram a surgir estas produções de sandália e espada novamente. Sim, mas é tudo muito, muito fabricado, não é? Ou seja, não é aquela coisa... É estilizado, eu acho que são coisas estilizadas. Sim, certo, é isso. Essa é a palavra certa, sim. Vocês lembram-se do Troia? Também que saiu colado ao... Sim. O Troia saiu colado àquele do Oliver Stone, que era mas esse eu não gostei tanto, pá. O Alexandre Grande, exatamente. Sim. Mas esse flopou, esse foi um flop. Foi. Foi um grande merecido flop, pá, que o filme está terrível. Troia é grande, não é? Eu vi no cinema. Tem 2 horas e 43, estou o aqui Brad a ver. O Brad Pitt mostra o cu, não é? também tu, não quer deixar o Van Damme para trás. O Daniel, agora também tu. Está bem, mas olha, gostei desta apanhada aqui de filmes de sandália e espada. Não falámos no Gladiador, porque esse já é 2000, já é assim mais distante. Mas essa aí anda-se a falar numa sequela. Numa sequela, do sim. Há muito tempo. Pá, parece que vai acontecer. Eu achava que nunca na vida, mas parece que agora é que é. Eu estou super curioso para ver. Pá, se o Ridley Scott está envolvido, se o Russell Crowe está envolvido, não há de ser qualquer coisa. Agora, mas é realizado pelo Scott também? Pá, não sei se vai ser realizado ou produzido por ele, mas ele estava envolvido no projeto, sim. Pois, então, mas estamos, é estão não. Não, não, não, não, não, não, não. Eu acho que é sequela. Também andam para aí a falar na sequela do Cristo, do Mel Gibson. Ah pá, sim, sim. Não, da Paixão, sério? De Cristo. O gajo sai da lá da caverna e há de ser depois os dias da ressurreição dele. É como aquele filme do é o fantasma, é o Jesus Cristo. Jesus Cristo é fantasma. Ele teve uma vida comum, a última tentação de Cristo. E aqueles dois Hércules, vocês viram? Com o Dwayne Johnson? Houve dois também. O Dwayne Johnson, sim. Não é? Ah, já estou aqui a ver. Há um que é a lenda de Hércules e é realizado pelo Rennie Harlin. Vejam bem. Estás a ver? Mas este filme tem a fantástica pontuação de 4.2 aqui no IMDb. Oh, haters. É o quê? Haters, de certeza. Completamente. Eis-nos chegados ao fim desta odisseia à Hathor. 4 filmes, 4 convidados, 2 atores. 5 noites, atores. 5 filmes. 2 realizadores do fundo do baú das contrafações italianas, divididos por 2 episódios especiais, espremidos num coquetel endiabrado, com muito nonsense e bad acting. A fasquia agora está bem alta, mas nós prometemos superar ou pelo menos igualar no próximo capítulo do VHS. Por isso, continuem a seguir-nos nos locais obscuros habituais da World Wide Web. Nas cavernas, é na caverna do Hathor.